e tem sentimento. Naldinho e Leone, as vozes que machucam. Portal do Arrocha. Posso recordar como foi muito bom te conhecer naquela noite, oh linda. Foi lindo seu olhar, rolou um clima entre nós dois, logo quis te conquistar, oh linda. Sofre daí que nós canta daqui, bebê. Meu coração bateu mais forte, me dizendo que era você, e o brilho dos teus olhos me amava. Por uma linda mulher logo me apaixonei, você me dizendo sim.